vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha. Caralho, me xingou, hein? Vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha, vou estourar, vou estourar, estourar, estourar, vou estourar sua bucetinha. Caralho, me xingou, hein? Vem, vem, vem, vem. Costa xere, costa xere, costa xere, costa xere, costa xereca em mim. Vem, vem, vem, vem, vem. Costa xereca em mim. Vem, vem, vem, vem, vem. Costa xereca em mim. Vem, vem, vem, vem, vem. Costa xereca em mim. Vem, vem, vem, vem, vem. Costa xereca em mim. Vacilão que fala merda, aposta merda pra querer chamar atenção. Não entendo essas pessoas, essas coisas não tem nexo. Deus dá-me paciência, eles estão com falta de sexo. Por isso o G7 fala, aqui não tem papo torto. Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Entendeu ou não entendeu? O G7 manda de novo. Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Entendeu ou não entendeu? O G7 manda de novo. Quem não goza gostoso, inferniza a vida. Aê, na moral, vai tocar, vai estourar, hein? Nas mixagens, DJ Michael Fuleiragem. Te peguei ouvindo, hein? Olimpiadoso do Silvino pra sabugar. Apoio total. Eric Santos da Resenha Top Fest. DJ Michael Fuleiragem. Essa que o G15 fez a pedido dos irmãos. Essa que o G15 fez a pedido dos irmãos. Que é putaria mesmo. Anda xereca no chão, anda xereca no chão, anda xereca no chão, mulher, anda xereca no chão, anda xereca no chão, anda xereca, anda xereca no chão, que hoje ele está grande, anda xereca no chão, anda xereca, anda xereca, anda xereca no chão, mulher, anda xereca no chão, anda xereca no chão, anda xereca, anda xereca, anda xereca no chão, que hoje ele está. O limpiadoso do Silvino pra salgar. É o mesmo, menino da meiota, certo? E aí, DJ? DJ Michael Fuleiragem. Minha mulher pegou meu WhatsApp, começou a falar os nomes. Quem é essa Bruna? Amiguinha Putiane. Fernanda e a Jane, amiguinha puta. Peraí. O impiedoso do Silvino pra sabugar. Depois eu conheci a Larissa, a Raíssa, a Fernanda, a Amanda e a Jane. Já sabe, né, DJ? Na favela tá assim. Várias amiguinha putiane. Porra! Várias amiguinha putiane. Porra! Várias amiguinha putiane. Porra! Várias amiguinha putiane. Tem várias delas esperando que eu chame. Ai, tem a Raíssa, a Larissa e a Jane. É o papai tá cobiçando todas elas. Vem, neném, vem, neném. Tá foda. Várias amiguinhas putiane. Porra! Várias amiguinhas putiane. Porra! Várias amiguinhas putiane. DJ Michael tá foda, legal. Tá tranquilo, tá milhão. Vai! Tá foda, legal. Tá tranquilo, tá milhão. Aquecimento, aquecimento, aquecimento muito brabo. Vai! Raspa com a tcheca no chão. Vai! Raspa com a tcheca no chão. Vai! Raspa com a tcheca. Tô louco, tô maluco, biruta, certo? Esse é o beat envolvente, vai tocar no paredão. Loira morena, que tem um rabão. Loira morena, que tem um rabão. Acompanha o grave, vai balança o popozão. Vai balança o popozão. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum, tum. Pá, pá. Eu fui fumar um baseado com a mais tapa, mais bela. Fiquei louca, tô na brisa com ela, tô na viela. Porra, eu tô na onda. Ela baba, ela chupa, fumando uma bomba. Ela baba, ela chupa, fumando uma bomba. Homem impiedoso do Silvino pra sabugar. Ela vem me visitar. Ironia do destino aqui, desmereci, hoje vem me mamar. Cheguei a falar com Pereira, essa novinha é maluca. Essa novinha é maluca, essa novinha é maluca. Quando ela fuma, ela transa, se toma bala, ela se toma bala, ela se toma bala, ela fuma. Quando ela fuma, ela transa, se toma bala, ela chupa. Quando ela fuma, ela transa, se toma bala, ela chupa. Vou levar lá pros barracos que hoje ela tem que ir. Vou arrastar lá pros barracos que hoje ela tem que ir. Quando ela fuma, ela transa, se toma bala, ela chupa. Quando ela fuma, ela transa, se toma bala, ela chupa. Vou levar lá pros barracos que hoje ela tem que ir. Vou arrastar lá pros barracos que hoje ela tem que ir. O impiedoso do Silvino pra sabugar. Não é sempre que ela vem me visitar. Ironia do destino aqui, desmereci, hoje vem me mamar. Segue o fluxo, DJ. Essa novinha é maluca. DJ Maicon Fuleiragem. Ela jogou na mochila o shortinho que chega bem. Essa menina é abusada e danada, hein? O pai disse que ia estudar pra amiga, disse que ia dançar. Qualquer coisa diz que ele entendeu errado, as palavras terminam com ar. Enfim, número do WhatsApp com o nome e o local. Disse pra ela ficar tranquilinha que só tem baile animal. A Isaac J falou: do baile do Pantanal, elas vêm desse legal. Do baile da Zona Sul, elas vêm desse legal. Do baile da Zona Leste, elas vêm desse legal. Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha. Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha. Vem que vem se preparando, vai que vai se preparando. Vai que vai se preparando, vamos, vai. Vai que vai se preparando, vai que vai se preparando. Vai que vai se preparando, vamos, vai. No baile do favela, ela vem desse legal. No baile da zona oeste, ela vem desse legal. No baile da zona norte, ela vem desse legal. Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha. Desce, desce, danadinha. Fala baixinho pro pai dela não escutar, demorou? Danadinha. DJ Maicon Fuleiragem. É o bicho, vai. DJ Maicon Fuleiragem na batida perfeita que você lança sem parar, DJ. Esse é o DJ. Pode vir que a hora é essa. Vai, vai, vai. Desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga na xereca. Vai. Desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga na xereca. Vai. Desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga na xereca. Sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga na xereca. Vai. Desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga na xereca. Vai. Desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga, desce, joga na xereca. Sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga na xereca. Vai. Sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga, sobe, joga na xereca. Vai. Desce, joga na xereca. Sobe, joga na xereca. Esse é o DJ. Pode ficar, olha essa. Os tralha tão famosão levando a checa a loucura. Os tralha tão famosão levando a checa a loucura. A mina da zona sul grita meu nome quando eu passo na rua. A mina da zona norte grita meu nome quando eu passo na rua. A mina da zona oeste grita meu nome quando eu passo na rua. Ó, eu acho engraçado quando eu vejo um mano beijando aquela boca que vivia me mamando. Eu acho engraçado quando eu vejo uns mano beijando aquela boca que vivia me mamando. Beijando aquela boca que vivia me mamando. Me mamando. E a mamando. Tá namorando a Beth, mano? Otário, viado. Minha mãe safona. Não fala da Beth. Beth fortalece. Beth fortalece na xereca e no boquete. Não fala da DJ Maicon Fuleiragem. Bete fortalece na xereca e no boquete. Eu acho engraçado quando eu vejo um mano beijando aquela boca que vivia me mamando. Eu acho engraçado quando eu vejo um mano beijando aquela boca que vivia me mamando. Beijando aquela boca que vivia me mamando. Me mamando. Me mamando. O duro deu bala pra ela. Deixa a novinha louca, tropa que sabotou ela. Deixa a novinha louca. Bota a mão, ó, bota a boca. Filha da puta, mano, essa porra. Bota a mão, ó, bota a boca. Filha da puta, mano, essa porra. DJ Michael Fuleiragem. Não fala da Beth, Beth fortalece. Beth fortalece na xereque no boquete. Não fala da Beth, Beth fortalece. Beth fortalece na xereque no boquete. Bota a mão ou bota a boca, bota a boca. Bota a mão ou bota, bota, bota a boca, bota a boca. Bota a mão ou bota a boca, bota a boca. Bota a mão ou bota, bota, bota a boca, bota a boca. Eu ando muito esquecido, tô com a amnésia braba. Eu ando muito esquecido, tô com a amnésia braba. Nossa, seu canalha, você falou que me amava, falou que ia namorar comigo. Eu falei que te amava, hum? Falei nada, que tu ia ser minha namorada, hum? Falei nada, se falei peço desculpa, vai, não fica chateada. Eu falei que te amava, hum? Falei nada, que tu ia ser minha namorada, hum? Falei nada, se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça. Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça. Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara. Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara. Rebolando, sussurrando com uma cara de safado. Rebolando, sussurrando com uma cara de safado. Pedindo tapa na bunda, pedindo tapa. Você falou que me amava, falou que ia namorar comigo. Desculpa, amor, mas eu ando muito esquecido ultimamente, tá? Vocês homens não prestam mesmo. DJ Michael Fuleiragem. O Limpiadoso do Silvino pra sabugar. Apoio total. Eric Santos da Resenha Top 10. Caralho, agora tá bom, hein? O Limpiadoso do Silvino pra sabugar. Tô na mesma onda que você, então não vem dar desperta. Inocente é o caralho, é tudo tramado com as colega. Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, imagina nós sofrer a semana toda e no fim de semana ser enganado por elas. Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa. Cara em conforto, estrutura, tudo proporcionado pra elas. Cara em conforto, estrutura, tudo proporcionado pra elas. DJ Michael Fuleiragem. Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega. Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar um esfrega. Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega. Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa.